cama, mais um infeliz do teu cheiro. De geral na casa toda e do coração esquece. Fui no supermercado comprar o vejante que o meu acabou, mas o material de limpeza, cadê o gritão de Jeremoabo? Cê não avisou pro meu coração que tava passando só de visita, que o lance ia ser passageiro, que o haver navios cairia perfeito pra mim. Mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim. Em geral na casa tô e do coração me esqueci. Fui no supermercado comprar um beijante que o meu acabou, mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa a cor. Lavei a roupa de cama, mas o infeliz do teu cheiro e do coração esqueci. Fui no supermercado comprar um beijante que o meu acabou, mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor. Não limpa amor. Não limpa amor. Quem tá feliz faz barulho. Portal do Arrocha. Passando só de visita, que o lance ia ser passageiro, que o haver navios cairia perfeito pra mim. Lavei a roupa, mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim. Em geral na casa tô e do coração esqueci. Fui no supermercado comprar o beijante que o meu acabou, mas o material de limpeza limpa a sujeira. Supermercado comprar um beijante que o meu acabou, mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor. Não limpa amor. Não limpa amor. E o meu acabou, mas o material de limpeza limpa a sujeira. Lavei a roupa de cama, tá entranhado em mim, de geral. Fui no supermercado comprar um beijante que o meu acabou. Que lindo! Mais uma.